na Ribeirão Preto. Autorizado via Índio Alfa no ponto Supera Torre 1 no 8 decimal 95, o ajuste no 0, 1 no 4, o TAM 3283. Mas Índio Alfa, seu Alfa Espera, foi lá, 18, 95, 3283, 14. O 2006 mantém a posição antes da Juliette, vai aguardar a passagem do Airbus da TAM, que se direciona até o ponto Supera, após ingressa via Juliette, portão 1-1, aguardando o follow-me da Infraero no través do portão 07, o 2006, na Gol. Copiado no solo. 2006, afirmativo. Então, o senhor vai aguardar aí antes da Juliette, aguardando o Airbus da TAM, 320, táxi até o ponto espera após ingresso Juliette. No través do portão 07, aguardo o follow-up da Infraero. Ok, o 2006, onde é que é o Airbus da TAM, senhor? Aí, Darbo. Frequência do controle em 1208. A torre é nessa frequência, seu transponder padrão, o 1721, o Guardião 08. Até o 11, então, o 2006. 64, passou 1995, indecida 1970, da IEM. No 964, ação de identificação, desce e mantém nível de voo 0620, direto Duna, vigilância, gol 1164. 1164, 060, direto Duna, o 1164. Tá, apesar do contato com o centro de recife, 260, e entrou em contato direto com você. Ok, estende. Obrigado, boa tarde. Tono no meia, desce para 2000, altímetro mono 0 no 4, livre LS, direto Duna, chama estabilizado no lock. 2000, livre LS, 4 no nome. Fox Serra Vitor, solo 05, confio o parte. Autorizado o táxi via para a frequência livre, sinto Fox Serra Vitor. 2006, ingressa Juliette, portão 1-1, através do 7, follow-me da Infraero. Paciente, vou 2006. Dodge. Boa, até Luiz Eduardo. 3 horas, gente. 3 horas e 6 horas e 20 autonomia, obrigado. Salve, Matheus, para a série de 561. Ação de identificação, desce e mantém nível de voo 070. Direto Duna, o 2561. Guardião 08 à torre. Reporte pronto para iniciar o decolagem, Guardião 08. A linha decola pistão 1-0, vento 200 graus, 1-0-9. A linha decola capistão 1-0, 2-8-3. 132-16, passa 200, chama Recife, 126, decimal 85. 285, boa tarde. Boa tarde. Bom dia, 1885, desce e mantém 050, chegada a Bonf, vigilância, identifica. Serra Golf, desce para 2000, altímetro com 0 no 4, autorizado direto do 1, Mike Serra Golf. Guardião 08, autorizado a decolagem, pista 10, vento 200 graus e no correção. Autorizado a decolagem, pista 17, vento 200 graus e no 3 mais. O 10, 13, o 5626. 4.023, fechado. No número 4 da Gol, desce, mantém 3.000, 03 no último. Resultado 1-0 no 3, desce para 3.000 pés, o gol no 1-64. Boa tarde, eu chamei a linha 13, quem está indo para a cópia Guarulhos? 3 no 5, Salvador Guarulhos, 360 nível autorizado, via Peso 1-0, bridge, do Peso 1-6, Bravo Hotel Zulu, deixa eu ter trilha, pode ver conforme rota. Ele fala da pista 1-0, primeira curva direita, saída da El, Leda, Motiva, 1208, controle, acione 5510. Só não copiou o controle. 1208. Ativo, é, nível provado 360, tem bola na pista 1-0, curva direita, da Elmeda, Motivo, é o pessoal 10, 0 até PIB, é o pessoal 1-6 até THZ, após PIB, top, 1208 é o controle, 5510 é o ponto, agora 5-3. Beleza no 5, saída da El, Leda, Motiva. Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa. Motiva, da El, Leda, Motiva. 63, 15. Oscar, quanto tanto para o estacionamento? 63, 15. Vou chamar para o estacionamento. 1895. Graças. Controle Salvador, muito boa tarde, Guardião 08. Guardião 08, boa tarde, mantinha. E mantenha 3.000 pés na saída da árvore. Confirma a restrição, senhor, na árvore? 3.000 pés, com 1-0 no 3. Se deu meia mil pés o Guardião 08? Não, negativo, meia mil, é 3.000. Ok, 3.000 pés, o Guardião 08. Confirma no ajuste? 1-0, 1-3. Gol 1-1-64, desce, mantém 2.000. Direto do 1, autorizado LS. 2.000 para a dona autorizada direta no 164. Ok, o linha que já está certa, visual com o carro. Linha que está certa, estou ciente. Ciente. Linha que Delta Charlie já avisou com tráfego, prossiga para a final da 35, reporte final curto da 35, linha que Delta Charlie. Charlie. Que Serra Golf, curva à esquerda. Esquerda para o 190. Esquerda 190 ou direita 190? Doutor na 080? Esquerda 190. Esquerda 190? Firmo, esquerda 190. Vetoração, sequenciamento. Certo, curva à esquerda 190. Essa curva praticamente 270. Essa visual com o tráfego da Zuna, curta final do 1-0. Afirmo. Sua intenção era prosseguir direto para o pátio 5? Afirmo. Em condições e seguindo a retaguarda do tráfego? Afirmo. Use no solo, vento sul, 1-0 nós, Yankee Delta Charlie. Charlie, grato. Mike Serra Golf completa a curva à esquerda para o 1-5-0. Zero. Autorização de tráfego, seguro ciente da IAC. 5490, Salvador Petrolina, 200, nível autorizado. Decolada 10, primeira curva esquerda, saída Momo, pós direto. 1208, controle, acione 5502. 200, decolando da 107, primeira curva à esquerda, Momo, posse DCT 5502, 120-8, 5490, Petrolina. Pode para o estacionamento, tipo 5490. Passará para pushback estacionamento, 5490. Salvador, o 4116 livrou. 4116, prossegue Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 4116. Argo, cruzando 200. Ciente, Guardião 08. DC Charles, solo, Altuna 4 livre frequência. Então, Mike Serra Golf, confirme sua velocidade indicada. 150, é possibilidade de incrementar. Okay, pode incrementá-la até 1.70 noite? Já está incrementando. Ok, controle ciente. Meia, mantém 2000, altímetro 10 no 3. Prosseguindo 2013. 5.61 da Força Aérea Brasileira, décima tem 4000 pés, 10 no 3. Para 4.2561. Ou no 885, sobre retoração sequenciamento, curva à direita para o 240. Direita 240, vou 865. No 64, estabilizado. No 64, 2 milhas. Torre 118, decimal 95. 11895, gol no 164, uma boa tarde. O 3562, meia esquerda, proa 200. Tá com 229 proa. 562, meia esquerda, 200. Esquerda 200, 5626. 16. Procel 2561, no vetoração sequenciamento, curva à esquerda para o 040, 2561. Esquerda 040, 2561. Livre pouso, pista 1-0, vento 200 graus, 139. Livre pouso 1-0, ou no 1-64. Tutã 3283, passa 1170, chama Centro Recife, frequência 128, decimal 8. Boa viagem. Com 626, para o localizador, curva à esquerda, proa 150, livre LS, chama estabilizado. Estabilizado LS, esquerda 150 para interceptar, chama de estabilizado. 02561, redução 1 a 709. 7025 Alfa. Mantenha 050, gol no 85. Bravo Delta, ciente. Mantenha 070, voo a Itapa e reporta no ponto ideal. O Jet Bravo Delta. E 561, indicada. Está reduzindo aí, mas está cruzando 180 agora. E ciente. Então 08, autorizado uma centena, reporte e informe seu estimado de pouso. Solo 19, livre direita, solo 1219. 219, gol no 164. Magalhães está presente. Direto autorizado Magalhães, já armazenado no ponto 04. Estabilizou no curso, 5626. Livre LS, aguarda transferência. Oi, LS, o Mike Serra Golf. Mike Serra Golf, torre 118-95, duas linhas do marca 2 terra. Golf. E 561 da Força Aérea, reporte estabilizado no LOC, desce para 3 linhas. Está presente para 3 linhas, reportará estabilizado no LOC, de 561. Não consegui para 17, está visual já. Estou a 2 milhas de serra. Mike Serra Golf, modificar agora os 2-0 autorizado base pela direita, reportando a final de 3 milhas da pista na 7. 7. Tá cancelando a início da descida, vai reportar na base da 1-7. Da proa 2-0-0. Proa 2-0-0, descendo 4.000, bom 8-0. 6142, Salvador Recife, 350, nível autorizado, via UPUSC 58. Decola da 10, primeira curva à esquerda. Saída Pufa, transição Caju. 1208, controle, acione 5520. 350 para Recife, decola da 10, curva à esquerda, a 358. Pufa Caju, 20.8, faz controle, 5520, transponder, acione 6142. Pouca transição Caju. Ótimo, no plano de estacionamento, Leão do 42. Pois tá. Lucas, eu tenho 2 metros. Firmo. 2561, estabilizado o organizador. Livre LS, aguarda transferência, 2561. Guarda. 1885, redução 1-7-0. 1-7-0, 8. Meia 26, passando Duna, completa a final ILS, torre 118, decimal 95. 118, obrigado. Livre pouso, pista 17, vento 200 graus, 19. 7, está autorizado pouso, mais Serra Golfo. Torre Salvador, é o trip 5626, final de 10 milhas. Trip 5626, continua a aproximação, reparto 3, checada, aguardando autorização. Quatro. Livre ingresso no Juliette, portão 10, no Traverse 8, segue o follow-me da esfera, vou no 164. Livre ingresso, segue o follow-me pro 10, vamos no 164. Mas você errou, você confirmou, Pátio? A terra da pata. Sim. Nova Xané 6315, puxa acionar, posição 3. 6315, puxa pushback. Afirmativo, pushback e acionamento. 03 para líder, pode puxar. Autorizado pushback e acionamento, puxa 6-6-3-1-5, venha para esse ataque. Tá escutando. B561, redução para velocidade final de aproximação. Ok, já reduzindo, 2561. B561, 5 milhas do externo, completa a final LS, torre 118, decimal 95. 18,95? Positivo. Grato, bom serviço. Também, bom pouso. Max Ragon, pistola, os 24, autorizado back-deck, parte para a parte da base, reposta livrando pista. DC-56, cheque livre, cheque trem de pouso, livre pouso, pista 10, vento 200 graus, 119. Abaixar para o Watson. Salvador Força Aérea de 561 no final, baixar travado. Cinco confirme. Está estabilizado no ILS, baixar travado. A gente continua a aproximação, aguardando a autorização. Aguarda. Voo 985, redução para a velocidade final de aproximação. O tráfego precede está bastante reduzido a uma milha do externo. Afirmativo. Carregou o suficiente para pista livre. Estabilizado. 5 milhas do externo, torre 118,95. 2,95. Solo aos 26, livre direito, solo 1219. 1219, obrigado, bom trabalho. Solo 354-0-69 a bordo, autonomia de 4 horas, alterna Salvador, táxi. Autorizado táxi, até a saída do parque 3-5490. Autorizado táxi, até a saída do parque 3-5490. B1 42 no 05, vai aguardar pro feedback, B1 42. Aguardar, 42. Para o táxi, estacionário 63. Está com o POB 170, autonomia 5 horas e 5, alterna Galeão. Autorizado táxi via IJ Alfa, suplente operador no 0, time Torre, 1895, quem negar 10, 104, boa viagem. Autorizado táxi via IJ Alfa, 1895, com certeza. Afirmativo, quando espera dar no 0, time Torre 1895, quem negar no 0 no 4. E 14, notinho, chame a 63 no 4. 63 no 4. Solo 5626. 5626, prossegue no passo 3 para a posição 04, atende para os finalizadores. 1004, obrigado. Ativo 490, segue na nave da Avianca, via parte principal Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, chame torre, 1895, PNH 10, 14, boa viagem. Obrigado, seguindo a aeronave da Avianca, ponto de espera 11895. Ou no 85 na escuta da torre? Afirmativo, final das 10. Gente, reporta a baixada checada e a guarda de vista livre. Passa. Força aérea 2561, solo aos 29, livre direita. Reporta no taxiway Delta. Passará a Delta 2561. Alô, o 142 pode coordenar após alguém passar de Augusto? Atualizado, 6142, após o táxi. Atualizado, chamar contato, 6142. Doutor Anais. Livre pouso, pistão no zero, voo no 885. Tem um, não confirme? 2561 está na Alfa, próxima Delta. Gente, mantenha a Delta. Se o Xaner 63 não tem que fazer a passagem da aeronave na final, alinha e mantém pistão a zero. Salvador, trip 5490. Trip 5490, boa tarde, mantém ponto de espera. Boa tarde, cena até o ponto de espera. Força aérea 2561, autorizado o cruzamento da pista 1035. Após esse cruzamento, frequência livre. Ei, vamos cruzar agora, no bombinho. Confirme, confirmando, 028. Confirmativo, 2561, cruzou. Gol 1885, solo 31, liberando a direita, solo 1, 2, 1, 9, 9. Gol 1885, liberando a pista, boa tarde. Prossegue de Alfa, forte antes da viagem. Boa tarde. Positivo, Guardião 08, passa 70 para uma centena, chama Recife 1288, boa viagem. Tarde, bom voo. O Oceanair 6226, vamos descer para 2000, direto zona livre e LS. Ei, 6326, descer para 2000, aprode Duna, está livre LS. Juliette Bravo Delta, direto Duna, desce para 3000. Direto Dona 3000, direto Dona 10. Seguinte alternado é Natal. Autorizado táxi, via Índia e Alfa, do ponto de espera da 10, time torre 1895, PNH 10, 14, boa viagem. 14, Índia e Alfa, ponto de espera 1895, Bochané 6143, está daqui a pouco. É 6315, recolado aos 33, controle 120.8. 208, Xané 6315. Ou 285? Vai seguir a nave da Avianca, seguir via Juliette para o portão 3. Positivo, Juliette, posição 3 ou 8, 5 após o Avianca. Voando direto, Leda, em distância, Oxenéa 6315. Autorizado decolagem em 1-0-22-00 graus, 1-0-9. Autorizado a 1-0-35-490. Rodou o Xané 6142, ponto de espera da 1-0, pronto, boa tarde. O Xané 6142 não tem ponto de espera. Vai manter de espera. S, torre 1895. 2295, grato, boa tarde, senhor. Boa tarde. Juliette Bravo Delta 2000 livre LS, chama estabilizado. 2000 livre LS, vai contar estabilizado, Juliette Bravo Delta. Salvador, 8, boa tarde, Xaner 6326, no curso localizador. Xaner 6326, você é parte da trincha cara guarda na pista livre. Pedido aguardar a pista livre? Marcador externo baixou e travou, 6-3-2-6. 6-3-2-3, livre pouso, pista 1-0, vento 2-1-0, graus 1-0-9. Livre pouso, 6-3-2-6. 5-4-9-0, decolou, 3-5, controle 1-2-0-8. 1-2-0-8, boa. Salvador, boa, o trip 5490, perfil da Momo. 90, boa, contato radar, saída Momo, vigilância. 5490. O vento, próxima pista, foi Xaner 6326? 6326, vento 210 graus, 119. Bravo. Xaner 6142, alinhamento em pista 0. Completa LS, torre 118.95. Juliette, contato, 2895, Juliette Bravo. Doutor Salvador, boa tarde, do 966, informação Oriente. 966, boa tarde, acendo a identificação 2000, direto Duna, vigilância. Altímetro 1-0, 1-3. 2000, direto Duna, altímetro 1-0, 1-3. 1-0, 1-3. Controle trip 5490, solicita da presente pro Admomo. Tá livre, Momo. C490. Janer 6142, devido a decolagem pista 1 na 0, vento 200 graus, 09 mais. Meia, consegue alfa, reposte mais 2 Juliette. Alfa, reposte Juliette, 326. Normal, baixou, travou, Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, livre pouso pistão na 0, vento 200 graus, 099. Livre pouso na 0, Juliette Bravo Delta. Xaner 6142, decolando 240, controle 120 decimal 8. 208, 6142, ligado, boa tarde. Xaner 6142, boa tarde, decolou na PUCA. 142, boa, contato radar, direto PUCA, vigilância. Direto PUCA, obrigado. Xaner 6315, passa 140, Recife 1251, boa viagem. Recife 251, obrigado, Xaner 6315, boa. Tango Juliette, Bravo Delta, som 242, livre direita, Sol 1, décimo decimal 9. Bravo Delta para... embarque de passageiros ou descargo de cargos. Gente, vai prosseguir via Alfa aqui do Pátio 3, Bravo Delta. Confirmar o ultimato que vai permanecer no Pátio 3? Uno 738, boa tarde, ação de identificação, 10 para 4 mil pés, altímetro 4, não, chegada bom. Para Ilhéus, pronto? Pronto, agora. Salvador Ilhéus, 240, nível autorizado. DCT Coral, Golf 677, e após conforme. Decola da pistola 0, primeira curva direita, saída da El, Coral. 1208, controle, acione 5537. Autorizado, 240 Ilhéus, decola direto, Coral após Golf 677. Curva direita após uma Dael, após Dael direto Coral, 208 é o controle, 5537 transponda Gol 2017. 2017 é a ponte para o estacionamento. Salvador, muito boa tarde, Azul 4065. 340 Campinas, temos a Yankee. Azul 4065, Salvador Campinas. 340, o nível autorizado, via Zulu 10, Bridge, Tampa Zulu 16, BHZ, DCT Trivia, após conforme. Decola da pista 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Mótiva. 1208, controle, acione 5543, o 34. Gente, autorizado 340 para Campinas, até Zulu 10, Bridge, até Zulu 16, para Hotel Zulu, trigo conforme. Decola da 10, curva direita, da El, Leda, Mófita, 5543, 208 é o controle de Salvador, cotejou Azul 4065. 4065, após Leda, foi Mótiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa. Mótiva, corrigindo Azul 4065. Depois, pronto, pressionamento. Vai cortar. O 642 é da Oceaner, passando 60, Recife 126, decimal 85, boa viagem. Programa 85, obrigado, boa tarde, até mais tarde. 9, remenda Gol, ciente, passando Duna, torre 118-95. 118-95, Gol 966. Salvador, boa tarde, Gol 966. Gol 1966, repasse 3, checaram, agora autorização de pouso. Guardando a autorização de pouso, Gol 966. Está livre a acionar? Pode conduzir o carro, Bravo Delta. Autorizado? Vai contornar o pátio principal, Lima, Mike Quebec. Na Quebec, chame para cruzamento para o pátio da Bahia Ter, Bravo Delta. O 1966 está agora avistado. Chefe, cheque no 30 pouso, tem livre pouso pista 10, vento 200 graus, 109. Livre pouso, pista 10, Gol 1966. Consegue. Poder 017, porém equipe de solo que após o Charlie 402 passar sua retaguarda, está livre para o SPEC após tarde. 402 aí, tá livre o push, chamada para o táxi, Gol 20.7. Boa, 35490. Boa tarde. Vento para o Gol 1966. 1966, 200 graus, 109. Sente, Gol 1966. Do 4, Aracaju, pronto. Acaba do Aracaju. 230, nível autorizado. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Uca, Jamo e após direto Aracaju. 1208, controle, 5550, responde. 230, Aracaju, da 10, curva à esquerda, Uca, Jamo, passa direto Aracaju, 208, controle, 5550, responde com outra. Depois de estacionamento, 1884. A posição. Gol 1966, solo 53, livre à direita, solo 1, 219. Direita, 219. Juliette, Bravo Delta, autorizado o cruzamento da pista 107, após o táxi via para a faixa sendo a frequência livre. Reautorizado para 2000, tipo 1013, em condições de voar Duna. Temativo 738, voa Duna, 1013, sabe já a temperatura atual, hein? Ok, livre LS, voo estabilizado. Que 738, voa Duna, livre LS, vai reportar estável. Tu sabe já a temperatura agora aí em Salvador? Temperatura 26,26, tá subindo, 26,8, daqui a pouquinho é 27. 27, muito graças, vai informar estabilizando. 097, 65 a bordo, 2 horas e 13, autonomia alterna Aracaju, pronto para o táxi. Autorizado táxi via Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, time Torres, 1895, QNH 1013, boa viagem. 1093, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10, na Torre 295, bom dia, 2097. Nós, em cima da nave da companhia, passar para frente, prosseguindo para o ponto de espera, Gol 967. Autorização Galeão. 967, Salvador Galeão. 360, nível autorizado. Via fez o número 0, SMAP, DCT Lúbito, DCT Barbacena, faz conforme. Decolada 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Motiva. 1208, controle, acione 5545. 360, informe que forme Zulu 10, SMAP, depois direto Lúvito, Barbacena. É, Dael Leda, Móvito. 1208, 5545. 967, após fundo para o estacionamento. 967. Obrigado. Chame Torre 1895. 1895, gol 1732. Salvador, gol no 732. Boa tarde. 2097, decolar 258, controle 1 e 2098, bom voo. 208, uma boa tarde. Gol no 732, vai ser agora avistado. Reporte B. Tem baixo travado, livre com o pistão 10, vento 200 graus, 109. Bola 732, repouso na terra. É, 2097. Isso, mandou boa tarde, tá 3154, tá passando. Né? 54, desça para nível 050, chegada Mari. 050, Mari. controle, gol 2017, autorizaria o direto coral? Oi, Dael, 2017, a base de coordenação. Ok, vamos, Dael. Solo azul 4065 na posição 8 para o pushback acionamento. 08, tá livre a posta táxi. Qual a posta táxi 4065? Alô Salvador, 738, boa tarde, viu? Boa tarde, prossiga. Meu pitch está na 738. 18, poderia confirmar a senhora OBD? 738 pousou, está livrando a pista, está na X-Way, caminhando para o gate. 738, prossiga. Positivo, livrou a pista, taxiando. Prossegue via Alfa, reposte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, obrigado.